Polinice, 1-0 Mirante Sapão. 2-3-5, início 1-0 Mirante Sapão, 2-5. Orientação do controle, mantém a proa até 4 mil pés, após curva esquerda no posto da borda. Proa até 4 mil, tá? 3-2, então não é. Chamando 2-0-8, boa viagem. 2-0-8, boa. Roger, bom dia, tá 3-2-9. Contato radar decolagem, mantém a proa até 4 mil pés após autorizado subir via Copa 1 Alfa, trânsito 3219. Mantém a proa até 4 mil, depois expõe 1 Alfa, com 3219. Padrão, curva pela direita, vai chamar para virar base, número 7, o Mike Atro. América 229, prossiga. Solicita autorização de reboque do gate 11 ao pátio ONU, sessão ONU. Do gate 10 para o gate 11 ou do gate 11 para o gate 10? Gate 11 ao pátio 3, posição ONU. Reporte no Traverso 06, o América 229. 229 reportará através do 06. Azul 2788, o ônibus estivesse na mente, os pontos de grau 3, o pátio 3. Azul 2788, o Rodrigo Pistola chama o táxi. Azul 2788. Angosta Golf Kilo, voce a Vitor 366, para aquela descida. Angosta Golf Kilo, qual é o procedimento? Negativo, R9, essa aeronave. Angosta Golf Kilo, voa posição Duma. Azul Duna, Angosta Golf Kilo. Cara 2580, reduza para 2109, espalha o seu número 3, não acerta a frente. 1255, reassuma a navegação, voa sem a 366, está autorizado o procedimento R9, agora estabilizado. Sétima para o 366, a proa está estabilizada, 1-2-5-5. Vetória 2580, vetória para fechamento, curva esquerda, proa 010. O ajuste instalador 1-0-6. Isso, 2-0-0, mantém, 2-0-0. Está na descida, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, desce para 3000 pés, o ajuste instalador 1-0-6. 3000 pés, Oscar Golf Kilo. Autorização 3-2-6. 3-1-6, aproxima por controle. Possibilidade de voo forte. Na 3-1-6, mantém a pessoa saída, aguarde. Guarda. Série 2580, desce para 4.000 pés, o ajuste no 0-1-6. Para 4.000 pés, o ajuste em 1.000. 0-0-0-1-0. Voo 1867, 1-2-8, décima 8, alterna 1-2-6, décima 0. 3-8-8-2-6-0, boa. Fernando 6320, desce para mim, 050, ajuste, salvador 1-0-1-6. Reduz para 2209. 050, Fernando 141, desce para o nível 060, então que é o número 5 na aproximação, reduz para 2109. Eu tenho que fazer 1-0-1. Até 01 no Matheus Cup. Acima. Negativo, senhor. Processo para o 4. Matheus Cup, ciente, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 119. Reporte o solo controlado. Reportar solo controlado, Matheus Cup. Canem 626, aguarde. Azul 2171, voa a posição. Corta, Azul 2771, voa a posição Mari, para que a chegada Mari, o agitador no 0116. Contato radar 3 milhas, norte da posição Coral. Quando você rebaixar a descida. Agora posição Marinho. 1771, desce para nível 060 da posição Marinho. Boa tarde, Global 255, está uma milha e meia do 372, visual como na zero. Bruno, 255, ajuste no zero no meia, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informa o helicóptero pousando na pista auxiliar, na interférica do pouso. 255, está mandando a seguir, Global 255. Canal 320, votação para sequenciamento, curva esquerda, pro 010, limite radial 280 Salvador. Aqui é Matheus, 0010, radial 280 Salvador. O Fuselha 2580 prossegue descida até 3 mil pés, mantendo pro aguarde para reassumir o CRD 366. Chanel 6226 desce até o nível de voo 070, voa ETAP da presente. Voa ETAP descendo para o 070, 6226. Solo, o América 229, solicita autorização para prosseguir com a bote até o 7361. O azul 2788, salva voltar? Sim, 2782. Vai iniciar o puxa agora? Cara, mas... Sim. O América 229 mantém a posição. Descendo para 2500. Escuta aérea 2580, chama final agora na frequência 119.8. 119.8. Chané 6320, chama final, frequência 119.8. 0832, 16, suba restrito, nível de voo 350, proa de Abuco. 350, voa Abuco, 3216. Alça voo Silo. Fico controle? Alça voo Silo, foi estabilizado em DB Zulu. Alça voo Silo, torre 118.95, bom pouso. Olha só, 95, olha só, Gustavo. Completa esquerda, proa 190, limite radial 280, Salvador. Esquerda 90, 280, Salvador, até mais 100, 060. A descida está autorizada até 050, 6141. 050. Autorizado Salvador Vitória da Conquista, nível 180, saída Arvo, após Arvo Elefa, Elefa Piló, após DCP Conquista. Agora pistola zero com primeira curva direita, transponder 5436, controle Salvador, opera a frequência 120, decimal 80. Depois da Conquista, 180, Arvo, Elefa, após o Piló. Curva direita, 5436, responde 120, decimal 8, controle, confere? Afirmo, passagem 2230, contestamento está correto, também pronto. Câmara com pronto, o 2230. Paulo, bom dia, 255 da Gol, lembrou? Bruno, 255, boa tarde, seu Zé Pax, sua parte 1, via Alfa, acordando o táxi de Juliette. Alfa, com Juliette, bom dia. Que é o 280 de Salvador. Esquerda 010, limitado pela radial 2, aqui Romeu Lima, prossiga. Tente o Yankee Romeu Lima sem atrapalhar a final da 1-0, mantém as 500 pés de condições visuais, o Yankee Romeu Lima. Né, 6226, reduz a velocidade para 220 nós. O Azul 2771 é autorizado, nível de voo 090. O Chané 6226 é autorizado, descida até o nível de voo 0620. Autorizado 060620. JR da Azul, à frente, autorizado em gás de para portão 04. Ente 01. Azul 2642, completa a redução de velocidade para 230 nós. 230 nós, 2642. Estava com o ponto de ficar para o 4. Mantenha a posição, Bona 255. Bona não interfira nessa aproximação. Boa tarde, 3144, acima de indicação, desça ao nível de voo 090, chegada a Mário. 090, Mário. Azul 2771, confirme de casa. 210, ciente. Chané 6226, chama final Salvador, frequência 199.8. Final de 98, pode explodar. Chané 6141, desça 2500, pés autorizado a aeronave, pista 90, reposta passando Serra Vitor 366. Ah, sim, aqui eu já disse, é um prazer, sim, autorizado 366, vai reportar passando. Muito boa tarde, Chané 6226, Chané 6141, reduz a 1709. 1706, Chané 6226, desça 4006, ajustado 1006, vou na Serra Vitor 366. Serra Vitor, quando Serra Vitor 366, descendo para 4000 pés, Chané 6226. Chané 6320, torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 6320. O Chané 6315 chamou o controle? Afirmo, está com a Lima descendo por 110. Positivo, prossegue na chegada a mão autorizada descida até o nível de voo 100, uma centena. A mão desce a centena, Chané 15. Azul 2771, chama agora final, frequência 199.8. Azul 2642 é autorizado, nível de voo 0620. 0620, contato radar, continue descendo o nível de voo 050, mantendo a proa. Assume sua velocidade indicada. 2090, negativo, número 4 na aproximação, reduz a 200 mais. 2771, não vai na produção, Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, 7726, desça 2500, pés autorizado RNAVE, pista 90, reposta passando Serra Vitor 366. Cidade para 2500, autorizado RNAVE 10, repostará no 366262. Azul 2771, desça 4000 pés, ajuste 1096. 4000 com 1096, 2700, segue como número 6 no momento. Azul 2642, está presente voo Serra Vitor 368, descendo até o nível de voo 050. Serra Vitor 368, com altitude 2642. Até o 50, 050. Azul 2642, chama sinal agora, frequência 199.8. Frequência, senhor? 119.8, 2642 azul. 2642-050, meu produto é Vitor 368, confirme, está mantendo 200 nós, visitada? Afirmo 200 nós, 2642. Sente. Azul 2771, reduz a 1970 nós. 001970 mais azul 2771. 5 completa a redução de velocidade para 240 nós. 240 reduzida, gerando 5. Na minha 26, completa no turno 198, decimal 95. Ok, na quadrana 3782. Puxa, na minha 320, solo Coel 34, liga direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Direita 1219-637-630. Salvador, boa tarde, Xané 6226, final 10. Xané 6226, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste 10 no 6. Mandando 6226. Chega do 2230, na escuta. Eu acho que escuta, 2230. Checa no equipamento 2, como recebe solo? Está recebendo 5.5, 2230. Chega direto. Nave 5.0, reporte passando Serra Vitor 366. Se curta um momento. Gente, aqui é o meu Lima. Azul 2788, na escuta? Cheque no equipamento 2, como recebe? Cheque direto. Disse um monte de confere. Azul 2771, na reporte passando o Serra Vitor 372. Para passando o Serra Vitor 372. É, pessoal, boa tarde. América 2900, boa tarde. Meia 42 está autorizado, visto o procedimento do Serra 4006. São 31144, descida autorizada até 4 mil pés, o ajuste 1096. Aprendeu 1096, 3144. Chanel 6315, passou o vetor radar para sequenciamento, mantenha presente pronto. Seu limite vai ser a magnética 085 de Simbra. Vetor, mantenha presente por hora, limitado pelo 085 de Simbra, Chanel. 508. Na presença está autorizado a proa de Itaque. Completo 2142, compete 2142, no 8 da 5. 2642, Rádio 2642, continua a aproximação, agora a autorização do pouso. Gente, essa 2642. 3144, Serra Vitor 366, descendo para 2510, autorizado final RINAVE, reporta na final. Reporta na final, da RINAVE 3144. Puxando 6315, Rua Serra Vitor 368 da presente, descendo para 3 mil pés com ajuste no 0,96. Na próxima Serra Vitor 368, descendo para 3 mil pés com 1016 no final do 5. Bom, Salvador, muito boa tarde, Xanamea 2, 2,6, boa tarde, autorizado Pátio Principal, via Alfa Juliette, portão 3. Pátio Principal, Alfa Juliette, para o 03. Visual 3144. Autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, Piraí, DCT 1 BAD, Upzulu 44 Pagog, nível de voo 340, Decola da pista no zero com curva direita no perfil da saída da EO, Leda, Motiva. Transponder, 5-4 no meia. Controle Salvador, operem 1-2-0, décima 8. Autorizado Guarulhos, Amper Zulu 1-0. Piraí, DCT 1 base, Amper Zulu 44, Pagog. Nível 3-4-0, decola pista no zero, curva direita, saída da EL, faz da EL Leda, Leda Motiva. 3-4 no meia no transponder e o controle 1-2-0, décima 8. Confirmando o TAN 3805, transponder 5-4 no meia. 5-4 no meia. Correto, chama para o pushback acionamento TAN 3805. Vai. Do 2, Salas 4-3, livre à direita, São Salvador, 1-2-1, décima 9, se possível agilizando o táxi. Direita 219, 2642. Expansão pushback. Aguardando para o pushback, 1-2-2-3-0. 01, São Salvador, confirme pressões. Afirmo, senhor, mantém a linha do litoral até outra vez da prolongamento 17 e ingressar para circuito de pouso normal. Maria, se afaste o lixo do decolar em 1-0, tem um tráfego que vai decolar com curva esquerda agora. Afirmo, vai manter posição, baixa altura, aguardando coordenação. Ajuda o 7 e o 8, autorizado decolar, pista 1-0, vento a centena, as mais. 08, gente, a base de voz que é a vida 3, 6, 6. Poderia confirmar, foi pro 2230? Afirmo, coordena o pushback a fim de liberar a entrada para o portão 8. Gente, vai coordenar o pushback para liberar a entrada para o portão 8, 2230. Confirmo para controle? Da Brasil Gás, do Golf Mike, Golf Mike, do Yankee Romeu Lima. Yankee Romeu Lima, uma terceira por conta de Zé. Gente, seguindo como número 2, a janela 6315. Pode não, confirme a intenção de cruzar o campo pelo litoral? Afirmo, senhor, se autorizado a baixa altura sem interferência, está 210. Cuidado, seguindo o cruzamento pelo litoral, mantendo a escuta permanente. Mantendo a escuta permanente, autorizado, Guardião 01, muito grato. Azul 2788, conforme sai da bola, mantém a proa até 2000. A helicóptero à esquerda do eixo da colagem não vai interferir com o seu procedimento. Afirma, mantém a proa até 2000 e depois curva esquerda do 2788. Afirma, me chama 1-2-0, décima 8, controle, beleza. Chama controle 120, décima 8, 2788. Zona 44, solo 4000, chamando 21, décima 9, solo. 219, boa. 8, contato rodando na recolagem, salto de dia, saída da bola, para que zona 70. Via saída Borba, em ascensão para o 170 do 2788. Agilizando, vai formar no farol de Itapuã. Regresso, grato. Chinês 63, no 5, 230, pista 90, vento a centena, 99. Desde o pouso, 1-0, Chinês, todo 5. Táxi de Alfa, reportagem da Juliette. Alfa da Juliette. Número 1, esse Guardião 01. Com 69 a bordo, 6 horas de autonomia alterna, Salvador. Confirmando meia dúzia de horas? Meia dúzia de horas de autonomia, 2230. Sim, 22230, fica atento ao Embraer Azul, Paquiano 08, segue táxi via Pátio, Taxi Índia, no ponto espera Torre Salvador, 118, décimo 95, com 1016 no ajuste, tem um bom voo. Ciente, está visual com o Azul, que vai para a 08, poderia confirmar? Afirma, autorizado táxi via Pátio, Taxi Índia, no ponto espera Torre, 118, décimo 95, ajuste no 016. Pátio via Índia, torre 1895, 1016, o 2230. Pronto, o meu Golf vai retornar em Lima, instruções. Situação para os dois, né? Então 3144, após a passagem do ATR da Passarela. Tá taxiando para o ponto espera da pista no zero, segue via Juliette para o portão 1-1. Uma passagem da aeronave Passarela, Juliette 1-1, seu 3144. Se autorizado, vai com o plano do farol Itapuã, transfere torre. Barra meu voo, uma noite de semana 5. Torre, até uma voz. Boa, Barra meu voo, e falo. Prossiga. Estado através do Pitaçu, retorna em imagem. Barra meu voo, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte livrando o eixo. Reporte livrando o eixo até uma voz. Autorizado Pátio Principal via Taxi Juliette, portão 612. Pátio Principal via Juliette pro 612, sinal 5, boa. Salvador, boa tarde, bom, 9564, 5 da Lima, 210 para 157. Correto, ao controle. Bom, 9964, 5 da Lima, 210 para 157. Bom, 109-1964, atendente de estação da FG, chegada a Mari para o nível 050, a gente está rodando 090. FG, chegada a Mari para 050-0961-1964. Bom, o Guardião 01 já está no farol, enquanto faz ingressar para pouso. Guardião 01, na presença autorizado o cruzamento da sinal da 10. Reporte livrando o eixo da 1028, informa o helicóptero cruzando a sinal da 10, reporte visual com tráfego. Visual com tráfego, o Guardião 01 sem interferência. Passaredo 2230, ponto zero, pronto. Passaredo 2230, autorizado a alinhar e decolar para 10, vento 100 graus, 119. Cliente vai alinhar e iniciar a decolagem da 10, passaredo 2230. Então, até o meu voo. Até o meu voo, prossiga. Sobrevoo eixo 10, vai retornar para sobrevoo na BR-324, não interfere com o eixo 10. Até o meu voo, se sente, aguarde e faz o sobrevoo. Formará no sobrevoo, aguarda a transferência ao até o meu voo. O Guardião 01 está para já avisar o Congresso, autoriza pouso direto? O Guardião 01 afirma, pouso a critério no Pátio do Graé, vento 100 graus, 109, reporte solo controlado. Reportará solo controlado, Guardião 01. Desculpe, Mike, torre 1-1-8, décimo 95. Informação em curso a Mike, para Natal, pronto copy. Tumba 42, autorizado para Serra Bravo, Novembro Estango, via Golf 677, nível de voo 1-0. Decolada da pista 1-0, com curva à esquerda, perfeito saída da Conde. Transponder 0274, controle Salvador, pele 120, décima 8. Correto, Umba 42, chama para acionamento Pátio Militar. Acionamento a critério, chama táxi. Transferir, controle. Otávio, meu voo está firme, chama controle 120-8. Ok. Vamos, Salvador, ajuste 08. Pelo 08, estou em Salvador, ajuste no 0 no meio. Se eu tiver aproximação, aguarde autorização de pouso. Aproximação, aguardando autorização de pouso, 20-08. Passava 2230, decolada 53, chame controle de Salvador, 120-8. 120-8, tenha uma boa tarde, bom trabalho, passaria do 2330. Quando o pronto para ataque, chama torre Salvador, 118-95. Salvador, boa tarde, passaria do 2230, decolado perfil de Arbor. Passaria do 2230, contato radar decolagem, sobe e desce da Alo para nível 180. Autorizado, mantendo perfil 180, 2230. Avisou ao contrário, meu gol, autorizado. A raça foi através de Pirajá, entre Simbra e Duna, o Yankee e o Romeu Lima. Romeu Lima, 510, autorizado, rapaziada, uma foto. Vou botar no local, Lima. Reporte, interceptando final da 17. Meia, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060. O ajuste estava dando a 0 no meio. E a Mari 060, amigo, já se inscreveu. Taxi 3805, PLD de 202, autonomia 340, alternando o Galeão. Então 3805, autorizado, parte principal, autorizado, ponte de espera da pista no 0, via parte principal, taxi Índia. No ponto de espera por Salvador, 118-95, ajuste 10, 16. Em livre táxi, então, ponto de espera 10, via parte principal e Índia, 2895-1016, 30-385. Solo 57, táxi direita, táxi Eco Alfa na Delta, mantém a posição e aguarde instruções. Eco 356. Autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, via Upper Zulu 10, nível de voo 370. Saída Fuca, transição Zipar, transponder 5453 e o controle Salvador opera em 120.8. Correto, voo no 256, chama para o feedback acionamento, portão 4. Pérez 08, autorizado, cruzamento de imediato, suporte ligando para que seja hotel. Hotel no meu Golf, suporte curta final, Rima, o ajuste 10 no meio. Botará curta final, hotel no Golf. Após etapa Serra Vista 366, voo Coronado 104. Correio Salvador, batalha 3205, da TAM, pronto. TAM 3805, autorizado, alinhar e manter pistão 0. Alinha e mantém pistão 0, TAM 3805. 08, estacionar a frequência livre. Autorizado a decolar, pistão 0, vento 090 graus, 1 nós. Deverá decolar pistão 0, são 3805. 1162 para nível 050. Recife 126.85, alterna 125.45. Atento ao P3 da Força Aérea ingressando no pátio militar, autorizado acionamento, suporte táxi. Acionado, suporte táxi. 142, ciente, confirma o PAB e autonomia. Já falta na taxa do hotel. Decolado ao 01, chame controle, Salvador, 120, 208. 208, bravo, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 3805. 3805, contato radar da Ecolagem, sobe via saída da AEL, para nível 347. Sim, Marcinho, da Eoleta, 340, tá, 3805. Roger, Mike, India, Bravo, India, Delta, confirm the estimate time to departure. In about half a minute, the flight plane will be ready on our system, so call again in 30 minutes. Okay, 4, 2, 7, 2, 7, 1, 9, 8, 9, 5, só o tráfego agora 1 hora, 3 milhas, motor 500 pés, um helicóptero mega até que a gente está aproximando. Corre, 1995, 1964. Controle 3205, poderia voar da Elda presente, Zó? Soldado Sol controlado até 1 hora. Oi, Salvador, boa tarde, 1964. Com 1964. Ajuste 10 no meio, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 0 no meio, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, com 964. Não se escuta aguardar a possibilidade. Então, meu Golf, o solo foi ao 04, frequência livre. A posição. Deixa para nível 0-0. O 1964, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-00 graus, 1-09. Deve pouso lá no 0, voo 964. AP, e até Terra Vida 360. Vai dar 1 minuto, cópia. O meu Vitor Té. Tono no meio, a posição de 10 para 2500 pés. Está autorizado o RNAV da pista 1-0, voo certo 366. O ajuste 1-0-5. Acima na proa de 366, isso? Acima, azul com a tono 66. Acima 66 para 2500 na proa de 366. Romeu Vitor, até ponto cópia. Capitão Romeu Vitor, hotel autorizado para CA November Delta, hotel conforme rota do plano, plano visual. Nível aprovado 085. Decola da 17 com curva direita, segue corredor axé, restrito a 1 no meu pés até a liberação do controle. Transponder 5412, controle Salvador 120, decimal 8. 42, ciente, mantém a posição. Correto, o meu hotel informa a POB autonomia. Aqui é o meu amigo. 241116, tenta tráfico a 1 hora, 6 milhas, mantendo o sensor, 20 pés de ponto. Helicóptero Nera, até fixa a aproximação. Patango, Romeu Vitor Hotel. Afinamento a critério, suporte pronto para o táxi. Voando alerta, passaria do 2230, aguardando a possibilidade de voar direto de volta da conquista. Passaria do 2230. Passaria do 2230, aguarde coordenação, continuando a projeção de alerta. Positivo, mantendo a projeção de alerta, aguardando 2230. Muito boa tarde, reposta no ataque foi o meu. 142 autorizado o cruzamento, táxi via Delta. Delta mantém a posição, chega no solo 121, deixa na nave. É meia, o 4116. 9. 219, gol 967, 64. TLM pronto, cabeceira no 7. autorizado Taxiway Alpha, Juliette, Índia, até o ponto para Y0. Golo 964, fica atento à nave da Força Aérea. À sua frente, táxi via Alpha, Juliette, para o portão 10. Frente da aeronave à frente, Alpha, Juliette, portão 10. Golo 964. Paulo, Golo 1256, pessoal, estacionamento 4. 256, aguarda para a gente, Outback. Boa tarde, 3560, sente mais. 3560, a senhora identificação, DSV chegada a Vare, 4060, com ajuste em Salvador 0015. DSV chegada a Vare, 3805, 75, 125, décima 1, alterna 128, décima 35. 42, mantém o ponto de espera com uma aeronave na final da 10. Thiago, tá aí o Nelson Penúcio, um presente que não é aberto, é normal. Tá livre, pode, tá azul 416. Azul 4116. Aguarde alguns minutos para o projeto no posto. 116. Azul 4116, autorizado, pouso pista. 10, vento 100 graus, 119, forma o Papa Alfa 34, se a coluna da auxiliar não interfere com o seu pouso. Livre pouso na 64, na 6. Romeu, Vitor Hotel, decolado alto, 10, direita, corredor acesso, certificado de tapão, chama controle, 120, décima 8. Direita, acesso, farol de tapão, 108, graças ao trabalho. Após etapa e voa, Serra Vida 366, deve para 25010, pode instalar 105, autorizado R9 da pista 10, rota estabilidade. Controle Salvador, muito boa tarde, Patango Romeu, Vitor Hotel. Patango Romeu, Vitor Hotel, corre deixar no meu play, já vai para subida, hoje em Salvador 105. Salve 15, viu, pés, corre da Serra, Vitor Hotel. Confirma a autonomia, Gol no 256. 2 horas 0236, Gol no 256, autorizado táxi à direita até o ponto de espera da pista no 0. Quando pronto no ponto de espera, chama 2 Salvador, 1118, 1095, ajuste de altímetro agora, 1015. Bom voo. O 1288, só tem 126, chama o 0. 1228, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, é o voo 1164. 00 graus, pelo 19. 1256, mantém o posto de espera. Operação com a torre de com rumo norte, a 1 mil pés, aciona o transponder 0116 e o controle de Salvador para 120 decimal 8. Bom, 1164, mantenha a bebida chegada até SAP, após o SAP da volta é 2366. Treinamento correto, informa BOB e autonomia. Boa tarde, Alcântara, 154, a sana identificação da CV chegada a Mari para a 070, com a gente estava dando a 095. Mari para o 0703. Sou 1964, desce para a 060. 060, voo, correto. Passava o meu vidro ao céu, quando fiquei chamado para a posição. Rumba 42, suba conforme autorizado, SN Responder 5407. 5407, o Rumba. Venha com ela, seu Salvador. O zero curva direita, saída da Eulida Motiva. Transponder 5465, controle Salvador 120 decimal 8. Barulho, motor 310, derrota do plano, primeira dormia para o número 0, escola da 1-0, curva direita, transponder 5465, transponder 6165. Vai deixando a 6305, chama para feedback de acionamento, portão 7. Valeu, obrigado. Solo Azul 2042, boa tarde. Com informação Mike no 9, Natal. Sierra Bravo, Sierra Gol. Número 2642, boa tarde, informação Mike, confere, número 2, copy, base 10. Acordando. Azul 2714, pronto, copy. Pronto, copy. Azul 2714, autorizado, barreiras, via roda do plano de voo, nível 160. Decola da pista 10, curva direita, saída A, boa transição, VATAP. Transponder 5461, controle Salvador, 120, decimal 8. 2714, autorizado, barreiras. Correta azul 2714, chama para o feedback de saneamento. Azul 2642, Santos Copa. 2642, prossiga. Azul 2642, autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, via azul 10, nível de voo 310. Decola da pista 10 com curva à esquerda, sai da Puca, transição Zipar. Transponder 5447, controle Salvador 120, decimal 8. Alternativo 310, pois o Lua 10, pista 10, curva esquerda, por causa do Zipar. 5447 no transponder, controle 208. Correto, azul 2642, chama o Arapuxa, acionamento, portão 8. Chamará. Boa tarde, Lua 2008. Lua 2008, ajuste no 0 no 5, continue a preocupação, informa o tráfego alinhado na cabeceira 10. Sim, mais 256, autorizado da colar, pista no 0, vento 100 graus, 109. Tony, o pé desta 3560. 3560, voa 7 para 25007, autorizado da RNAV da pista 10, voa 7 para 366, é para estabilização.